Rússia, por conta de ser um país muito gelado, os russos bebem muita vodka para ficar quentes. E eles, por isso, cada dia, eles batem com o carro quando estão dirigindo, porque eles bebem muita vodka. Aí ficam bêbados, aí não conseguem dirigir direito, eles batem. Feito óleo, Rússia. Tchau.